Acidente dos guerreiros, só os nego ligeiro. Função DNS, mano sem desespero. A banca é essa, maluco consciente. Eu, nego, cê fortificando a corrente. Família, união, tenho fé na missão. Atitude, revolução, é nós na intenção. Mostra a verdadeira cara do sistema social. Pobre passa mal, rico vive na moral. Quebrada cabulosa, bem-vindo ao frontal. Os evolucionários, na luta contra o mal. Porque o sistema te deu o crime. Função DNS, tá subindo no ringue. Pra erguer a taça da conquista, a vitória. O rap te conta várias, várias histórias. De um povo sofrido, que não desiste de lutar. A vida é um jogo, então vamos jogar. Mesmo que ele te venha, só me criticar. Pelo meu jeito de vestir, meu modo de falar. O sistema e suas críticas, não vão me derrubar. Mas quem acredita em Roma, irmão, vai chorar. Roupa, botar em coma pelas mentiras de Roma. Mas com todos esses pecados, não sou eu que vou pagar. Esclerose, neurose, os manos tão na febre. A elite nos persegue, guerreiro não se entregue não. Roupa, botar em coma pelas mentiras de Roma. Mas com todos esses pecados, não sou eu que vou pagar. Esclerose, neurose, os manos tão na febre. A elite nos persegue, guerreiro não se entregue não. Guerreiro jamais não se entregue. Guerreiro jamais não se entregue não. Por que será? A fé tá muito pouca. Pouca de viver nesse mundão de vida louca. Rima sempre faz acontecer. Político corre para se esconder. Não sei porquê, com medo de morrer. A minha munição é o alfabeto inteiro. Não vou levar o meu voto, o meu dinheiro. Tenho que conter a minha raiva, a minha ira. Basta de corrupção no planalto em Brasília. Aqui o franco atirador a favor do nosso povo. Ligou? Demorou, demorou. Vai, vai. Inspirado na dramática periférica. O que acontece é que acontece na mundi numérica. Os problemas seus se tornam problemas meus. Por causa do descaso muita gente já morreu. Situação globalizada muito difícil. Quem vive à margem sobrevive ao possível. Mano, sem essas nunca nessas. Preste atenção e verás de fato o que acontece. Muitos preocupados, outros numa boa. Pobre mal informado ou pagar comédia à toa. Um por todos, todos por um ainda é pouco. Deus no fundo sabe está através dos loucos. As cartas aqui estão na mesa para ganhar. Com certeza eu somos sombra, vamos jogar. Espero que o Senhor venha nos arrebatar. Seguindo a caminhada vamos ter que continuar. Procuro melhora para as nossas quebradas. Pra dar um futuro melhor para a molecada. Simplesmente eu vejo miséria e sofrimento. Aqui vem acontecendo fatos violentos. Não venha me dizer que eu sou revoltado. Muito menos dizer que eu estou errado. Com certeza quem julga não quer ser julgado. Eu trago várias lembranças direto do meu passado. Infelizmente eles se acham diferente, não iguais. Usufruem das melhores escolas e hospitais. Dos maiorais por fazer parte da podridão. Da sociedade bela da corrupção. O sistema joga suas mentiras e maldades. Traz a luxúria junto com a vaidade. Periferias, favelas tão cansadas de sofrer. Para os políticos perguntamos o que vocês vão fazer. O que vocês vão fazer.